A maior sofrência do norte do Brasil. Banda 007, o fenômeno. Banda 007. Esquece quem apanha a mão. Em cada som tem uma reação. O preço do meu erro tô pagando com a solidão. E o que mais me dói é saber que as noites vão amanhecer sem você. Aí só Deus sabe como vai ser. E a roupa que você usou na última vez que a gente ficou ainda está aqui. Você deixou pra trás e esqueceu como esqueceu de mim. Aconteceu trair até me divertir. E consequentemente eu terminei sozinha. Eu reneguei o amor, feri a minha flor. Quando as flores se fecham sobre só espinhos. Aconteceu trair até me divertir. E consequentemente eu terminei sozinha. Eu reneguei o amor, feri a minha flor. Quando as flores se fecham sobre só espinhos. Sei que perdi o foco. Perdão, eu só fui vítima de um copo. Banda 007. E o que mais me dói é saber que as noites vão amanhecer sem você. Aí só Deus sabe como vai ser. E a roupa que você usou na última vez que a gente ficou ainda está aqui. Você deixou pra trás e esqueceu como esqueceu de mim. Aconteceu trair até me divertir. E consequentemente eu terminei sozinha. Eu reneguei o amor, feri a minha flor. Quando as flores se fecham sobre só espinhos. Aconteceu trair até me divertir. E consequentemente eu terminei sozinha. Eu reneguei o amor, feri a minha flor. Quando as flores se fecham sobre só espinhos. Sei que perdi o foco. Perdão, eu só fui vítima de um golpe. Banda 007. Sabes tu, eu não sei se é louco vai o meu lugar. Sabes tu, eu não sei se é comigo que quer ficar. Sabes tu, eu não sei se é louco vai o meu lugar. Sabes tu, eu não sei se é comigo que quer ficar. Banda 007. Já não sei se é amor ou paixão que senti por mim. Sentimentos confundem. Só sei dizer que sua indecisão já me faz sofrer. Coração bagunçou demais. Numa noite você me procura, outra noite corre atrás dela. Se decida a vida não espera.